Oi, pessoal, 184, 185 dias na guerra em Gaza. E tem dois assuntos que têm subido esses dias que eu quero comentar sobre. O primeiro é se acabou a guerra em Gaza. Se olhar em vários canais da esquerda israelense, parece que tem uma tentativa de vender essa narrativa que acabou a guerra em Gaza, e obviamente eles fazem isso de certos motivos. E também tem gente normal, não esquerdistas, que vem perguntando: e aí, mas Israel retirou tropas de Khan Yunis, então como é que fica agora, qual que é a expectativa, vai entrar, não vai entrar, quais são as ramificações? Isso aí é o primeiro assunto. O segundo assunto é sobre toda a questão com o Irã. Israel deu uma pancada no Irã semana passada. Vou explicar já exatamente o que aconteceu. E como resultado disso, o Irã vem declarando que vai se vingar e vai fazer isso, vai fazer aquilo. Israel vai ter consequências. Então, eu vou comentar sobre isso também, esclarecer um pouco o que podemos esperar, se precisa ter medo, não precisa ter medo, e vou dar, obviamente, a minha leitura da situação, a minha interpretação dos fatos, o jeito que eu vejo, e vamos tentar também entender o que uma coisa tem a ver com a outra, o que Gaza tem a ver com o Irã, que esse momento exato tem, por que Israel deu essa pancada justamente agora. Vamos começar com a situação em Gaza. Então, de fato, Israel diminuiu muito as forças que estão na faixa de Gaza, especificamente as forças que estão atuando em Khan Yunis. Israel ainda tem forças atuando no norte de Gaza. Hoje mesmo teve força aérea e teve certos ataques na região de Rafah. E como resultado disso, tem muita gente falando: olha, parece, eu vou dizer, mais a declaração de gente normal, não da esquerda, mas vou explicar isso também. Muita gente vem falando: peraí, Israel está retirando forças, então quer dizer que está diminuindo o volume, e como não entrou em Rafah, que a gente sabe que é a área que sobrou, e a gente também sabe que os Estados Unidos vêm colocando muita pressão em Israel para não entrar em Rafah, então será que o Netanyahu, que falou toda hora que vai entrar e vai terminar de conquistar praticamente a região inteira da faixa de Gaza, não vai conseguir fazer isso porque vai sobrar o Rafah, que o exército não entrou oficialmente, e agora está recuando também de Khan Yunis, que a gente sabe que é o centro-sul de Gaza. E aí, o que está acontecendo? Que explicação você tem para isso que está retirando as forças? Então, de fato, antes que eu vou explicar por que cada um está dizendo isso, ok? Mas, de fato, o que está acontecendo? Operação militar, especialmente da complexidade que Israel conseguiu tomar na faixa de Gaza, é uma coisa muito complexa, que não todo dia é a mesma coisa. Eu tinha falado já lá atrás, várias vezes nesse podcast, que existem volumes diferentes de fogo que vão ser utilizados. E, obviamente, Israel não vai bombardear, até não sobrar nenhum cidadão morando na faixa de Gaza. Isso não é o modus operandi que o exército israelense trabalha, e não é isso que a gente deveria esperar. Outra coisa, se comparamos com a guerra da Rússia com a Ucrânia, também é outro modus operandi. O que Israel quer fazer é manter uma população diminuída de que teve na faixa de Gaza anteriormente, eventualmente Israel vai trabalhar, vai entrar em um modo como parte dessa operação militar de mandar partes da população embora, e o que Israel quer fazer do ponto de vista especificamente militar é acabar com a capacidade militar do Hamas. Isso foi a declaração do Benjamin Netanyahu em várias oportunidades. Eu volto a dizer que vale a pena escutar ele. Ele se manifesta falando tanto em inglês como em hebraico, 2-3 vezes por semana, no mínimo. E vale a pena sempre escutar o que, ele está falando. Adicionalmente, pode escutar o ministro de segurança, pode escutar, que é o Yoav Gallant, pode escutar o chefe do exército, que é Herzi Halevi, o Ramatkal, e vão ouvir a mesma mensagem. Israel vai até a vitória final, a vitória absoluta, a vitória total. Israel vai entrar na faixa, no final da faixa de Gaza, que é essa região de Rafah, vai entrar, e não acabou a guerra. Agora, sendo que isso é o caso, e sendo que esse momento é um momento de fogo diminuído, ok? As forças precisam descansar, as forças precisam se preparar para a próxima etapa, tanto sendo no sul da faixa de Gaza, em Rafah, como Israel está começando a aquecer e se preparar mais para uma eventual campanha no norte de Israel. Faz parte que retira as forças e faz uma avaliação e vê para onde está indo. Então, avaliando nesse momento a situação na faixa de Gaza, os resultados são bons. Diminuiu, eu não sei os termos em português, mas de 25 batalhões, diminuiu para mais ou menos 4 ou 5 batalhões que sobreviveram. O Hamas não está conseguindo atirar mísseis mais para Israel. Então, de modo geral, como eu tenho falado já nas últimas semanas, 2-3 semanas, o Hamas está diminuído mais ou menos 90% da capacidade, entre 80% e 90% da capacidade militar do Hamas já era. Isso já é uma grande conquista, isso já é uma melhora muito grande na situação de Israel e uma piora na situação do Irã. Não podemos esquecer que, apesar que o Hamas não tem o mesmo nível de dependência no Irã como o Hezbollah tem, mas mesmo assim, Hamas é uma ferramenta que parcialmente, pelo menos, é do Irã. Ele serve interesses iranianos. E essa ferramenta, praticamente dentro do território israelense, diminuiu bastante. A segurança para cidadão israelense, os assentamentos, não assentamentos, são assentamentos, na verdade, mas as aldeias que estão em volta da faixa de Gaza, subiu muito. Já nesse momento estão voltando a morar nesses lugares, diferente do norte, que vamos falar já. Que mais? O Hamas perdeu do prestígio dele. Uma coisa que vale a pena realmente mencionar: Israel não recuperou ainda o resto dos reféns, apesar que recuperou a metade, mais ou menos, que também é uma conquista militar de Israel. Mas, mesmo assim, não acabou. Não acabou a necessidade dessa operação militar, não acabou o alcance dos alvos dessa operação militar, e o Netanyahu, e o ministro de segurança, e o chefe do exército estão dizendo as mesmas coisas: essa operação não acabou, vai continuar e vai entrar na faixa de Rafah para terminar, alcançar os objetivos dessa operação. Falando um momento do assunto dos reféns, realmente, durante esse mês de Ramadã, coincidentalmente, Israel tinha diminuído bastante a intensidade dos ataques militares dentro da faixa de Gaza. Isso não é, obviamente, uma coincidência total. Isso é resultado de pressão americana. Os Estados Unidos estão agindo de um jeito com o objetivo de parar a guerra agora. Isso é o objetivo dos Estados Unidos. Para quem sempre falou que Estados Unidos está no lado de Israel e apoia Israel e toda aquela história que desde o início eu falei que não é bem assim, realmente agora ficou bem claro que Estados Unidos tem o interesse de deixar essa guerra por aí, não deixar Israel conquistar os alvos necessários, incluindo a liberação dos reféns. Estados Unidos se manifestou nas últimas duas semanas de um jeito bastante extremo, em várias oportunidades, inclusive na ONU, Estados Unidos participou ou não vetou uma decisão que desliga o cessar-fogo com a libertação dos reféns. Em outras palavras, pede um cessar-fogo independente da libertação dos reféns. Isso é um ato na cara de Israel, contra os interesses de Israel, e isso causou também um efeito que o Hamas, e aqui entra um ponto de vista interessante e estratégico, o Hamas decidiu endurecer a posição dele em vez de flexibilizar. Então, nas negociações que estão dizendo que estão acontecendo, o Hamas está insistindo, não, vai primeiro parar a guerra e depois a gente conversa dos reféns, e qualquer libertação dos reféns depende de absolutamente Israel parar a guerra e várias outras coisas que o Hamas está pedindo, libertação de muitos e muitos terroristas, números que eles sabem que não vão acontecer, apesar que Israel não tem problema libertar vários terroristas para volta dos reféns. Mas nesse ponto aí, só para terminar o assunto dos reféns, do ponto de vista estratégico, Estados Unidos se manifestou, pulou na lance, está tentando obrigar Israel a ceder, e desse jeito aí, obviamente, endureceu a posição do Hamas, e o Hamas não vai libertar reféns. Então, sobre essa questão que muita gente pergunta, e você ouviu as últimas discussões dos reféns? Ah, você sabe que foram para Cairo, você sabe que foram para cá, para lá, para Qatar, para conversar, para negociar? Eu acredito que não vai ter negociação sobre reféns, porque eu acredito que Estados Unidos endureceu o Hamas em vez de que convenceu o Hamas que agora é um momento bom para negociar. Estados Unidos está colocando tanto pressão em Israel que o Hamas está falando, a gente não precisa dar nada. Estados Unidos vai conseguir que Israel faça um cessar-fogo. Então, para que a gente vai entregar reféns se Estados Unidos está pedindo cessar-fogo independente? Vamos ficar quietinho aqui com os reféns na mão, que é melhor para a gente. A gente manter essa carta aí para negociar lá na frente e, por enquanto, Estados Unidos está fazendo o nosso trabalho. Isso é a situação. Tinha mais alguma coisa para dizer, mas vamos parar por aqui essa história aí dos reféns. E com isso é a situação na faixa de Gaza no momento. Agora, só uma palavra sobre por que tanto a esquerda israelense e vários esquerdistas até no Brasil, judeus, querem sempre falar acabou a guerra. Acabou a guerra, o Netanyahu não vai conseguir... O Netanyahu não vai conseguir devolver os reféns, ele não vai conseguir quebrar o Hamas. O motivo é muito simples. Eles não aguentam ver que o Netanyahu está conseguindo fazer tudo que ele prometeu fazer desde o início. Ele falou primeiro que ele ia entrar em uma campanha terrestre, e falaram, não, ele não vai conseguir fazer, o governo dele vai cair. Ele fez, o governo não caiu. Depois entrou cessar fogo para negociação daqueles reféns que pegaram de volta, falaram, ele não vai renovar. a operação militar, ele não vai retomar a ação militar. Ele fez, o governo dele não caiu. Falaram que ele não vai entrar em Chifa, que ele não vai poder entrar em Chifa, que o mundo vai gritar socorro e isso não vai acontecer, o governo dele vai cair. Fez isso. Fez, entrou em Khan Yunis, explodiu um monte de túneis, conseguiu os resultados que conseguiu até agora, e o governo dele está firme e forte, apesar que ele está claramente indo na direção oposta que o governo americano está querendo. O que eu sugiro? Escuta o Netanyahu. Netanyahu não é mentiroso. Netanyahu é um cara, cabeça dura, que entende os interesses de Israel e defende esses interesses, apesar de muitas dificuldades que ele tem que enfrentar, internos e externos. Tem dificuldades? Tem. Mas se estava querendo um primeiro-ministro israelense, um líder judeu, que vai ficar de joelhos e vai pedir socorro, e vai parar de fazer porque o mundo não está gostando, porque não sei o quê, por causa de pressão psicológica, pressão interna, pressão política, Netanyahu não é o cara certo. Netanyahu é homem, Netanyahu é um líder corajoso, que fala a verdade e que faz o que prometeu fazer até agora integralmente. E ele merece aplausos por isso. Mas, no lugar disso, continua a pressão, continua a campanha contra ele. E, infelizmente, o fato que ele tem conseguido enfraquecer o Hamas tanto que ele conseguiu, ele não recebe nenhum aplauso, o contrário, ele recebe críticas. E agora que ele parou por um momento, por uma pausa, que acredito eu que é tática, que é estratégica, vem todo mundo de novo, do mesmo jeito que teve naquele momento dos reféns, falando, ele não vai conseguir retomar, Estados Unidos vai acabar com ele, o governo dele vai cair. Quer saber uma coisa? A mesma resposta que eu dei lá no passado, dou agora. Não vai acontecer, vocês vão ver que ele vai seguir no plano dele. Então, quer saber o que realmente vai acontecer? Tem dois tipos de previsões. As previsões que a esquerda dá, eles são baseados no que eles querem que aconteça. Ele não vai conseguir porque o governo dele vai cair, porque Estados Unidos odeia ele. Isso é tudo que eles querem que aconteça. Mas isso não é baseado nos fatos, isso não é baseado no que está acontecendo. Eu digo o motivo que as minhas previsões acabam sendo válidas, verdadeiras, eu acabo acertando, é porque eu não falo o que eu quero. Eu falo o que eu estou vendo, eu entendo os interesses de quem está envolvido, e eu entendo nesse momento que se o Netanyahu está falando na frente da câmera pela milésima vez a mesma coisa, que ele vai continuar apesar das pressões, é porque ele vai continuar apesar das pressões. Ele não vai falar na frente da câmera tudo isso aí e depois desistir por causa de pressão, do mesmo jeito que não fez até agora. Então, vamos ver se dentro de uma semana não vai ter essa entrada em Rafah, ou antes, ou alguns dias depois, mas garanto que vai ter. Agora, uma palavra sobre Irã. Como eu venho falando, do mesmo jeito, dando previsões baseadas em entendimento dos interesses de quem está envolvido, o Irã tem um plano. O plano do Irã é agir através de agentes e não diretamente contra Israel, contra Estados Unidos, contra o resto do mundo. Irã vai agir através de agentes e não diretamente, porque Irã entende duas coisas. Primeiro, se ela não tem arma nuclear, ela não tem a força necessária para lidar com as consequências da reação de um poder militar forte, tipo Israel, ou Estados Unidos, ou o Ocidente tudo junto, ou até uma coalizão de países muçulmanos. Irã não tem esse poder de conseguir se defender contra isso sem ter arma nuclear. Então, o plano iraniano, que é da origem persa, da cultura persa, que é uma cultura paciente, inteligente, vai enganando o mundo, especialmente com esse governo Biden, que faz a metade do trabalho sozinho, vai alimentando eles com mentiras, vai enganando eles, deixa eles fazer todas as decisões erradas, enganando eles a pensar que Irã pode querer negociar com o mundo, Irã pode querer tomar outro caminho a não ser terrorismo mundial, e por enquanto Irã vai quietinho, quietinho, embaixo da terra, embaixo das montanhas deles, fazendo de tudo para conseguir essa capacidade de arma nuclear. Por enquanto que não chegou a isso, Irã não tem coragem de abrir uma frente direta contra Israel. Que o Irã vai fazer? Provavelmente vai dar uma ordem para o Hezbollah, para outras organizações terroristas no resto do mundo, de acelerar um pouco os esforços de fazer algum estrago contra Israel. Lembrando o que Israel fez. Semana passada, Israel atacou em Damasco um prédio que o Irã e alguns canais de TV dizem que era um prédio civil, mas justamente matou um monte de líder, de gente importante da Guarda Revolucionária Iraniana. Digo eu e diz qualquer um que entende alguma coisa que um prédio que não é militar, que é cheio de gente militar, é um prédio militar, ok? Não é um prédio que não é militar. E, obviamente, Irã nem teve caso para ficar argumentando esse ponto e já saiu chorando o que Israel fez, e o que Estados Unidos, isso é um ponto interessante, Estados Unidos apoia Israel, então nós vamos se vingar contra Israel e contra Estados Unidos. Ponto interessante. O que Estados Unidos fez? E aqui eu vou explicar um pouco a significância estratégica desse move de Israel de fazer esse ataque. Estados Unidos já saiu declarando desculpa, não foi a gente, foi eles, a gente não sabe de nada, a gente não quer guerra com o Irã. Infelizmente, o governo americano não dá para esperar outra coisa dele a não ser essa atitude. O governo americano, eu não sei como é que chama, mas ele chegou em nível de impotência, de agir nesse campo internacional, que está de semana em semana quebrando recordes, e quanto mais perto das eleições, eu imagino que isso pode piorar, ok? Agora, a grande pergunta, por que Israel fez isso? E aqui eu vou terminar o podcast com uma mensagem positiva, mais positiva, baseado no que eu acredito que é verdade. Não vendendo coisas, histórias aí de colocar falsas esperanças nas pessoas. Israel fez isso porque para Israel precisa entrar em uma campanha militar, Israel precisa provocar o Irã, Israel precisa começar provocando o Hezbollah, Israel precisa que essa frente com o Irã e com o Hezbollah pegue fogo logo. Não pode esperar com isso para sempre, porque senão o Irã vai talvez conseguir, vai ser mais perigoso de conseguir essa arma militar, essa arma nuclear, e se conseguir essa capacidade, o jogo muda. O jogo não muda de uma ponta para outra, 180 graus, e não tem mais o que fazer contra o Irã. Não. Mas o jogo muda no sentido que fica menos confortável de lidar com essa ameaça que o Irã apresenta, ok? O preço de cada derrota vai ser maior, então Israel precisa agir quanto mais rápido e precisa começar aquecendo essa frente. Vendo que Estados Unidos não tem coragem, literalmente, de enfrentar o Irã, Israel precisa provocar o Irã e realmente isso foi a mensagem desse ataque em Damasco. Não atacou no Irã, mas atacou pessoal 100% iraniano do Damasco, mostrando tanto para os Estados Unidos que pode atacar o Irã, Irã não vai retaliar, Irã não é final do mundo retaliação iraniana, e mostrando para o Irã, nós estamos, se eles não vão te atacar, se Estados Unidos vai ficar impotente, quem vai atacar é Israel. Então é uma mensagem direta, é uma provocação direta de Israel contra o Irã, e isso demonstra, para mim, primeiro, que o Netanyahu está firme e forte no jogo. E Netanyahu não está procurando parar com tudo, ok? Israel entendeu que esse momento é um momento histórico e que precisa acontecer mudanças históricas e que Israel tem a coragem de fazer isso, Israel tem as ferramentas, que é outra coisa que foi demonstrado. Israel demonstrou que muito longe de Israel, em outro país bem longe, ela pode atingir interesses importantes iranianos. Israel mostrou isso também para os Estados Unidos. Temos a capacidade e nós estamos prontos para agir. Isso, na minha opinião, realmente, eu não vou dizer que isso não é um pouco assustador, porque qualquer escalação desse conflito, obviamente, vai ter seus preços. Eu também fico assustado, eu também fico, não fico feliz, não fico pensando, ah, que legal, vai ter fogos de artifício. Isso não é fogos de artifício, isso é guerra, é uma situação que qualquer israelense sabe as consequências, sabe um pouco mais do que um brasileiro sobre o significado, os preços a serem pagos, e entendo isso. Mas mesmo assim, entendendo o momento que a gente vive, isso é uma coisa que, como eu digo, Israel vem varrendo as coisas embaixo do tapete e não está cabendo mais embaixo do tapete, e chegou ao ponto de transbordar, e no momento, isso é um momento que Israel precisa realmente colocar ordem nessa parte do mundo. Sem a ajuda de Estados Unidos ou com a ajuda de Estados Unidos? Eu acredito que eventualmente Estados Unidos vai entrar no lado positivo, vai agir, vai fazer o que é o mínimo, no mínimo, mas alguma coisa que é necessário. Mas por enquanto Israel está na batalha, então isso aí, só para quem pensa que acabou a guerra, não acabou a guerra nem em Gaza, nem em toda essa história. 2024 vai ser um ano que vai ter alguns dias quietos, vai ter talvez algumas semanas quietas, sem muito desenvolvimento, e sempre nesses momentos mais quietos, sem dúvida alguma, a esquerda vai fazer a festa e vai falar: o Netanyahu não está fazendo nada, o Netanyahu não tem coragem, o governo dele vai cair, Estados Unidos odeia ele, e todas essas histórias aí. E vai se manifestar, que é o melhor passatempo deles, mas mesmo assim, Israel vai continuar nessa campanha. Por enquanto, graças a Deus, Israel está conseguindo avançar. Com cada dia que passa, Israel entra em uma situação mais vantajosa. Não esquece da operação que deu em Chifa semana passada. Rolou durante 2 semanas, mas essa operação foi uma operação impressionante, que diminuiu numericamente e diminuiu estrategicamente a capacidade do Hamas mais ainda, e isso foi numa área considerada que Israel já se retirou. Então agora de Khan Yunis Israel está se retirando. Isso não quer dizer, e digo eu que isso não é o caso, que Israel vai entrar na região de Rafah. Tem ainda alvos militares muito importantes lá, tem os reféns lá. E é muito importante também, no ponto de vista contra os inimigos, contra o Irã, contra esse Islã radical, Israel não pode parar por aqui e não vai parar por aqui. Então, até o próximo.